tá legal? Só quem tá feliz, bota a mão pra cima aí. Bota a mão pra cima, abraça seu amigo que tá do seu lado. Abraça o amigo, abraça os amigos. Eu disse, pega no ombro do amigo, aê. Energia positiva, que esse corona vai pra casa do caralho. Abraça o amigo, aê. Abraça o amigo, aê. Abraça os amigos. Olha pra cara do seu amigo e fala, eu te amo, porra. Eu te amo, porra. Abraça o amigo e diz, ei, ei, ei. André Cedês, o mural de Ibi Coara. Ei, ei, ei. Quem sabe canta aí. Oh, oh. Oh, hoje eu vou beber. Hoje eu não quero voltar. Pra minha casa não, pra minha casa não. Por quê? Na moral, na moral, na moral. Continua abraçando o amigo, abraça o amigo, abraça o amigo. Abraça o amigo. Isso aqui agora vai ferver. Isso vai ferver. Olha pra cara do seu amigo e fala, eu te amo, porra. Eu te amo, caralho. Quem não sair do chão nunca mais faz amor na vida. É pra tirar o pé do chão. É pra tirar. Um, dois. Tira o pé do chão, galera. Tira o pé. Hoje eu vou. O palhaço são. É o tesão. Isso é uma fúria, legal. Vai no chão. E ela vai no chão. Bota a mão na cabeça e vai no chão, bebê. No chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão.